607, bom dia, CN identificação, autorizado chegada bons. Desce, mantém o nível 060, ajuste na 097. Dona 995, Passaduna, complete a aproximação, torre no 895. 895, bom dia, Gol. 995. Bom dia. Rio 5973, redução para 2209. É o número 2, correção número 3 na aproximação. We begin with this to 209. Salvador, bom dia, Gol 995, estabilizado final embaixo travado, estou na zero. Gol 995, ajuste 10, 17, tráfego avistado, autorizado com uso pista 10, vento 110 graus, com meia dúzia de nós, atento à pista molhada. Sente, Gol 995, pouso autorizado, seja pista molhada. 3597, desce, mantém 2.000 pés, o ajuste na 097, está livre das restrições da posição pelo, reporta estabilizado no ILS, que se reita pista na 0. Gol no 804, desce, mantém 4.000 pés, o ajuste na 097. Gol 5973, descendo mantém 3000 feet, QNH1017. 107, till we get to 3,000 feet. 5973. 9970, bom dia, sendo identificação. Autorizado, chegada a mar e desce, mantém o nível 050. O ajuste no 07. Rio 5973, vectoring for spacing, turn left, heading 020, your limit is the localizer course. On heading 020, localizer straight to this. Daytona 607, desce, mantém o nível 050, ajuste na 097. Hotel 50, 10, 7, ajuste, né, na chegada com 607. Rio 5973, resume our navigation, fly Duna position, and descend and maintain 2,000 feet. Clear final approach, LSX Rio Runway 10, report status. Report status, on Duna position. Gol 1995, no solo 39, vai livrar a sua direita, posta em táxi aprovado via Alfa, chamando sua Juliette na escuta permanente. Livra a direita, Alfa, chama antes da Juliette, bom nome. Federal 9970, redução para 2509. Na 7, complete aproximação, passa Duna, torre 9895. Está 3597, está 3597, ajuste 1097, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus com 7 nós, atenta a pistão molhada. Da Juliette, gol no 995. Gol no 995, autorizar a Juliette, portão 08. Juliette 08, gol no 5973, complete approach, call now Salvador Tower 11895. Gol no 804, desce, mantém 2.000 pés, o ajuste no 097, reporta estabilizado em LS, tem que ser rei da pista no 0. Para 2.000, 317, reporta em LS. Gol no 897, bom dia, sem identificação, autorizado a chegada bom, se desce, mantém 4.000 pés, o ajuste no 097. Eagle 5973, good morning, number 2 for Landvik, QNG 1017, report Audemars, Landvik is down and locked. Reporter. Sam 6570, sem identificação, autorizado chegada a Mari, teste mantém o nível 050, o ajuste na 07. Sideral 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o E020, o limite ao localizador. 020 de proa, limite ao localizador, sideral 9970. Sideral 9970, redução para 220 nós, desce mantém 4.000 pés, o ajuste na 097. 17, 4.000, reduzindo 229, sideral 9970. 5-7 no solo às 4-4, direita após táxi via Alfa, chamante a Juliette. Direita Alfa, chamante a Juliette, na 3-5-7. Rio 5973, clear to land around 10, wind 110 degrees 07 knots, the runway is wet. Clear to runway 10. Gol no 804, Duna completa aproximação, torre no 895. 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 607, desce, mantém 2.000 pés, o ajuste no 097, reporta estabilizado na LSX Rei da pista no 0. 2017, reporta estabilizado na X-Ray, com 607. Sideral 9970, desce, mantém 3.000 pés, QNH no 097. 3.017, sideral 9970. Gol 607 indicada. Momento 209. Tem condições de manter até próximo o marcador externo? Confirme. Aguarde. Turi Salvador, bom dia, gol 804. Boa noite, 04, bom dia, continue na aproximação. Número 2 para pouso, ajuste no 097. Reporte quando baixado e travado. Já baixou e travou, gol 804. Gente, aguardando pista livre, gol noite 04. 70, redução para 180 nós, agora. 180, sideral, na nave 70. Alô, Salvador, está na escuta do 3171. 0107, reporta estabilizado no LSX Rio da Pista 0. Dona incompleta, reporta estabilizado, será o nosso. Confirme, Salomão, desculpe, o senhor falou 3171. say that approve the taxi via Alpha, report correction via Alpha Kilo, April 3. Boa noite, 04, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós, atento a pista molhada. Eu tô 3171, tá pronto pra cópia? Afirmativo, pronto para cópia, senhor. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulo 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde o Interceptor ouvia. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5-1-2-2 e o controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado Guarulhos no 320, saída da El Leda até Bridge, decola da 1-0, primeira curva à direita. Acena 5122, controle de saída 1208. Teste corrigindo nível de voo 360 e a aerovia é o peso 16, ok? Ou corrigindo, senhor. Nível 360, upper Zulu 16. Correto, pronto, está 3171 para acionamento pushback. Chamará para acionamento pushback, muito obrigado, senhor. Ação, guarda no pista livre, ajuste no 0 no 7, aporte quando embaixo travado. O 804, no som dos 49, o liberado à sua direita, após ter táxi aprovado via Alfa, chamante da Juliette. Autorizado Alfa, boa Autorizado, ILS, meu peço, baixa e travou. Gente, igual no 607, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós, atento a pista molhada. Gente, livre pouso, pista 1-0, bom, 1-0-7. 1895, bom dia. Bom dia. Federal 9970, continue na aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 017, reporte no marcador externo, baixado e travado. Já está embaixo travado, reportando externo, então Federal 9970. Bruno 897, após pelo 10 para 2000 pés, o ajuste na 017, reporta estabilizado em LS, que se rei da pista na 0. Gente, após pelo 10 para 2000, 2017, após estabilizado, com 897. no 607, no solo 53, livrar à sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa, chamante da Juliette. Direita, Alfa, chamante da Juliette, 607. 804, autorizado, Juliette, portão 10. 10, no 904. Sideral 9970, autorizado pouso pista 10, vento 1-10 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, embaixo travado, sideral 9970. Atenta pista úmida, ok, Ultra 9970, pista molhada, corrigindo. Ciente, obrigado. Colo 9085, acione identificação, autorizado chegada bom, se desce mantém 4 mil pés, o ajuste no 017. É 570, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Vetoração mantém presente proa, limite ao localizador. Geral 9970, no solo 55, livrando sua direita, posto em táxi aprovado via Alfa Juliet, Alfa Kilo Pátio 3, atenta sinalizador quando lá. Juliette 607. Geral 9970, mantém frequência ok, até o Pátio 3. 71 para pushback acionamento, só aguardando o operador de finger aqui dentro. Afirmativa, a gente vai entrar em contato com eles, aguarde por gentileza. Muito obrigado, senhor. Tá estabilizado, com 897. Voo no 897, completa final, torre 18895. 895, obrigado. Também a 570, 2000 pés, ajuste 1017, está livre LS, reporte estabilizado. 17 na final da 190. Voo no 897, ajuste no 097, reporte baixar e travado. Baixou e travou, 897. Voo no 897, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus com 8 nós, atenta a pista molhada. Sente, livre pouso no 0, com 897. No 715, identifica, chegada bom, desce até o 050. Também 570 estabilizado. Batido, estabilizou. Nesse centro. Torre, 118.95. 118.95, batido. Bom dia, Abissa 670, ele é 710, vai passar a marcada de 70. Abissa Cargo 6570, bom dia, o altímetro no 097, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso, já baixa a travada? Baixa a travada. Gente, aguarda apenas a pista livre. Aguarda. Ariete 5808, formação Lima, ajuste no 097, baixo para cópia. Lima 1017, aguardando 4.0. 5808 da web, pronto, cópia? Lima ativo, pronto. 5808 da web, autorizado Brasília, nível de voo 360. Recorda no 0, primeira curva direita, perfil da saída Arbó. Após Elefa, onde intercepta a rota Pesulo 17. Até o destino. 5134 no transponder, o controle 120.8, objeto 5808. Autorizado, Brasília 360, decola da 0, primeira curva direita, no pistola da Orco, transfalhando, intercepta o 2134 é o transponder, 208 é o controle, 7508. Confia, por gentileza, o perfil de saída e o transponder, eu não consegui compreender. Saída Arbor, transição Elefa, o transponder é o 134. Correto, repose quando pronto, 105, portão 5808 da web. Portão quando pronto, 5808, obrigado. Fala, bom dia, 1897, Vibrão. 1897, bom.